Talvez, só talvez, quando você estiver ouvindo isso, eu esteja fazendo planos bem concretos para 2020. Mas só talvez. Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Galera, Jonathan Fernandes na área, mais uma quinta-feira, trazendo para vocês aqui o melhor conteúdo, o melhor podcast da podosfera mundial. E eu tô sendo modesto, tá? E, mano, é isso aí, como você tá? Você tá bem? Você tá mal? Como é que você passou a semana? É isso aí, eu tô aqui, mais uma quinta-feira, trazendo bom conteúdo para você. Esse é o 10º programa da terceira temporada. Se eu não me engano, esse é o 10º programa da terceira temporada. E, mano, mais uma semana em que eu tava sem conteúdo programado, etc, etc, etc, etc. E eu pedi pra galera mandar sugestão de tema pra mim, como eu sempre peço. Eles sempre mandam, porque são pessoas boas. E a gente vai falar um pouco sobre o que os meus amigos mandaram. O meu amigo Thaleson trabalhou comigo durante um bom tempo. Ele mandou um áudio aqui de 4 segundos para ouvir a sugestão dele. Eu queria que você falasse sobre a teoria da Terra plana. Boa, Thaleson, boa. Inclusive, eu tava vendo um vídeo hoje do Sputnik, parece, né? Que tinha três terraplanistas que foram lá no museu, parece, de planetário em São Paulo, etc. Mano, assim, sei pouca coisa sobre a teoria da Terra plana. E eu, ciência nunca foi meu forte, na verdade. Deve ser por isso que eu sou teologia. Não que uma coisa é o inverso da outra, mas uma coisa se distancia um pouco mais da outra. Então, ciência nunca foi meu forte. Mas assim, desde criança eu fui ensinado, educado, né, de que a Terra não é plana, a Terra é redonda. E, na verdade, na minha infância, na minha adolescência também, eu nunca vi ninguém falar que a Terra era plana. De uns tempos pra cá, eu vou colocar 2015 pra cá, apareceu aí um grupo de pessoas aí dizendo que a Terra é plana e tudo mais. Eles ainda falam que cientistas do passado também tinham isso e tudo mais. Mas, assim, eu acredito que tem um espectro, eu não vou dizer político, talvez político também, mas um espectro muito maior por trás disso. O que eu tô querendo dizer com isso? O cara tem 40 anos, digamos, vamos botar aqui um exemplo. O cara tem 40 anos. Durante 35 anos da vida dele, ele acreditou que a Terra era redonda. 35 anos ele viveu com base nisso. 35 anos, a gente tá falando de 35 dias. Até que um dia ele tá lá na internet fuçando e encontra um grupo no Facebook ou encontra um vídeo no YouTube que diz que a Terra é plana. O cara, rapidamente, né, depois de alguns, sei lá, estudos, depois de ver alguns vídeos, ele muda a sua concepção sobre a Terra. Ou seja, durante 35 anos ele acreditou que a Terra era redonda. Ele viveu com base nisso, ele acreditou na gravidade. Ele amou Albert Einstein. Mas a partir daquele vídeo no YouTube, né, aquele grupo mágico do Facebook, ele mudou a sua concepção sobre a Terra. Ele acha que o Polo Norte é a borda da pizza, né, da Terra, que o céu, na verdade, é um domo, né, fechando o planeta, e que a vida é isso, e que os cientistas, que a NASA, que os Estados Unidos querem ocultar essa verdade da gente. E aí, minha pergunta é: como que alguém pode ser convencido de que, por um vídeo no YouTube, por um grupo de no Facebook de que aquilo que ele acreditou a vida toda estava errado. E o certo é o que ele viu no YouTube e o que ele viu no Facebook. Né? Ou seja, provavelmente o cara fez provas na escola e nas provas da escola que ele fez não tinha dizendo que a Terra era plana. Né? A prova do Enem talvez não fale isso. Ou seja, está todo mundo errado? Todo mundo que acredita que a Terra é redonda, que existe gravidade, que as coisas, que a Terra gira, na verdade, tá errado. Só quem tá certo é o cara que fez o vídeo no YouTube, que criou um grupo no Facebook, de que a Terra é plana. É isso. Tá todo mundo errado, os cientistas do passado estavam errados, o homem nunca foi, saiu daqui, o foguete nunca saiu daqui do domo, porque não tem como sair do domo. É isso, né? A Terra não gira coisa nenhuma. A Terra tá parada, tá estável e não tem como sair do domo porque aqui é um domo. É isso. Vocês querem que eu acredite nisso? Infelizmente não dá pra crer. Eu acho que existe, eu não sei o que existe por trás disso, mas existe alguma coisa por trás disso, tenho certeza. Porque todos os terraplanistas que eu já vi falarem até agora, todos, sem exceção, todos, ao serem perguntados como conheceram a teoria da Terra plana, eles falam que foi através de um vídeo no YouTube ou num grupo no Facebook. Não dá pra levar a sério, gente. Desculpa, não dá pra levar a sério uma coisa dessa. Né? O cara acordou, pensou, caramba, talvez a Terra não seja redonda como todo mundo tá dizendo. Talvez as coisas não funcionem assim. Ah, eu acho que eu vou questionar. Eu vou questionar. Então, a Terra é plana. Claro que a Terra é plana. Olha, a Terra é plana. Gente, como é que eu nunca pensei nisso? A Terra é plana. Não entendeu? Então, eu acho que tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa por trás... Eu não vou dizer que todas as pessoas são mais intencionadas quando acreditam nessa teoria e tudo mais. Porém, a maioria das pessoas, elas têm isso, né? Eu não sei o que muda na vida das pessoas acreditar que a Terra é plana, que a Terra é redonda. Mano, pra mim isso é algo natural da vida. A Terra sempre vai ser redonda pra mim, pronto, não tem quem vai mudar isso. Pra mim, porque pra mim não faz sentido uma Terra plana. Pros terraplanistas não faz sentido uma Terra redonda. Beleza, ótimo, tranquilo. Mas não muda o fato de que a Terra é... O que tá acontecendo hoje em dia é isso. As pessoas com base numa teoria, ou com base num achismo, com base num acreditar, sem base científica nenhuma, elas simplesmente falam, ah, é isso, e pronto. É por isso que existe ideologia de gênero hoje em dia, é por isso que o cara pode chegar no médico e dizer, eu quero me operar, tudo mais, beleza? Então é mais ou menos por aí. Desculpa se eu fui idiota com os meus exemplos, mas é só eu sendo normal, tá? O meu amigo Yuri, ele mandou a seguinte sugestão: acho interessante falar sobre igreja orgânica. Toda vez me perguntam sobre o AL é adoração livre, tá? É a minha igreja, e digo, é uma igreja orgânica, mas a galera ainda assim fica voando. Yuri, muito obrigado pela pergunta, mano, sua sugestão foi ótima. O que eu entendo por igreja orgânica? Igreja orgânica, na verdade eu nem gosto desse termo, mas eu uso esse termo para facilitar. Se você der uma pesquisada no Google, né, você vai encontrar que igreja orgânica ou desigrejados, também conhecido como igreja essencial, igreja primitiva, igreja doméstica, etc., é o nome dado a um movimento cristão evangélico que reinterpreta a prática nas instituições eclesiais, que são as igrejas, né, oriundo do descontentamento dos adeptos do cristianismo protestantes. Então, meio que bem específico esse termo igreja orgânica e tudo mais. Mas a nossa igreja, o Adoração Livre, que é a igreja a qual eu congrego já há 5 anos, ela tem um pouco parecida. E o que é uma igreja orgânica? A igreja orgânica, ela é uma igreja que ela cresce conforme Deus vai dando crescimento, né? É por isso que existe o termo orgânico. Então, não precisa as pessoas, óbvio que as pessoas pregam o evangelho, as pessoas anunciam Deus, tudo mais. Mas assim, sim, tem algumas características que eu encontrei até aqui para passar para vocês, que é a diferença das igrejas institucionais, né, que são as igrejas que tem seu pastor, enfim, tudo mais, para as igrejas orgânicas. E eu vou falar para vocês o que a nossa igreja é e o que a nossa igreja não é. Por exemplo, local, recintos eclesiásticos, as igrejas institucionais, né? Tem uma igreja, tem um templo e tudo mais. As igrejas orgânicas é em qualquer lugar. O Adoração Livre está pro lado orgânico aqui. A nossa igreja, a gente se reúne na minha casa, na maioria das vezes, porém não é um lugar fixo. A minha casa não é um lugar fixo. A gente pode se reunir na casa de um outro irmão, na casa de outra irmã, sem problemas. Só que a minha casa é um ponto comum, né? Por ser um ponto comum, a gente já se reúne aqui, mas não é um problema mudar o endereço, né? Então, nesse sentido, a gente tá pro lado da igreja orgânica. Financiamento. A igreja institucional é baseada no dízimo e oferta. A igreja orgânica partilha-se o que se possui. Aqui também a gente parte para a igreja orgânica. A gente partilha o que a gente possui e de acordo com a necessidade. Por exemplo, a gente não colhe oferta e nem dízimo na nossa igreja, né? A gente, por exemplo, se tiver uma necessidade de ajudar algum irmão que está passando por alguma necessidade, seja de comida, seja de dinheiro e tudo mais, a gente ajuda uns aos outros. Igreja, vamos lá, estilo de vida, igreja institucional individual, igreja orgânica comunitária. A gente fica com estilo comunitário mesmo. Evangelização, na igreja institucional é campanhas, ações, programas especialistas eclesiásticos. Na igreja orgânica, fazer discípulos, naturalmente entre os vizinhos, multiplica-se por si. Então, aqui, em evangelização, talvez a gente fique mais meio a meio. Por quê? Porque a gente trabalha com ações de evangelização. A gente vai para as ruas, a gente prega em locais públicos também. A gente tem estratégias de evangelismo. Eu não acho nada errado. Não acho nada demais. Por outro lado, também a gente tenta trabalhar com amigos, né? A gente prega com nossos amigos, a gente chama os nossos amigos para participar dos nossos cultos. E eles vêm, alguns ficam, outros não. E é isso, é meio a meio. Lema, né? Nas igrejas institucionais tragam mais pessoas para a igreja. Nas igrejas orgânicas, leve a igreja até as pessoas. Tragam mais pessoas para a igreja faz com que eu discorde um pouco das igrejas institucionais. Agora, leve a igreja até as pessoas também é um pouco que forçação. Então aqui eu não vou ficar com nenhum dos dois. A nossa igreja, a Adoração Livre, o lema dela faça com que as pessoas entendam que igrejas são pessoas e não um local específico. Pensando assim, faça com que as pessoas se reúnam com a igreja, entendeu? É mais ou menos isso. Tamanho. Nas igrejas institucionais é um grupo grande e apessoal. Nas igrejas orgânicas é grupo pequeno com relacionamentos estreitos. Aqui a gente é orgânico, muito orgânico. Nós somos grupos pequenos com relacionamentos estreitos. A gente procura conhecer um ao outro, a gente se conhece, a gente procura carregar o fardo um dos outros. A gente entende que isso é bíblico. Por exemplo, no nosso culto, a gente, depois de orar, a gente tem um momento de que cada um compartilha da sua semana. Como foi sua semana, como está se sentindo, o que tem acontecido e tudo mais. É meio que... Isso também impede com que existam fofocas na igreja, né? A gente joga tudo na mesa, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Estilo de ensino. Nas igrejas institucionais é estático, centrado na pregação. Nas igrejas orgânicas é dinâmico, estilo de pergunta e resposta. Aqui eu vou ficar com a igreja institucional. A gente é centrado na pregação. Inclusive a gente dá muito crédito para a teologia. A gente dá muito crédito para o ensino da palavra. A palavra é que comanda a nossa vida. Então a gente não trabalha com esse estilo. A gente tem catecismo, na verdade, que é perguntas e respostas. A gente tem um catecismo antes da palavra. Mas a palavra mesmo é que tem mais tempo na nossa igreja. Nas igrejas institucionais, o centro é o culto na igreja. Nas igrejas orgânicas, é a vida cotidiana. Centro? Como assim? Não estou entendendo. A gente prioriza a vida, na verdade. A gente prioriza com que o evangelho, na verdade, é a sua vida com Deus. E toda a sua vida, ela tem que ser com Deus, né? É aquilo que o apóstolo Paulo fala, que é com mais que é bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a gente... Eu não sei muito o que responder isso aqui. tarefa mais importante para as igrejas institucionais é fazer boas pregações, visitas às casas, oferecer um programa completo. Para as orgânicas é orientar cristãos a assumirem pessoalmente o serviço pastoral. Tarefa mais importante, eu acho que, assim, dentro da nossa igreja, da Adoração Livre, a tarefa mais importante é glorificar a Deus, acima de tudo, amar a Deus, acima de tudo, é entender que o outro é uma outra pessoa, ou seja, tem complexidade diferente da minha, ensinar nossos irmãos a ter uma vida santa com Deus, a ter uma vida melhor com Deus. E esse papel de pastoreio, eu acho que a gente faz um com os outros, né? A gente faz um com os outros. É isso. Palavra-chave nas igrejas institucionais é tornar-se membro. Nas igrejas orgânicas é ir de faça discípulos. Os dois, nossa palavra-chave é os dois. Tornar-se membro e ir de faça discípulos. Você tem que pertencer à igreja, mano. A igreja com I maiúsculo, que nem o réu falei aqui. Você tem que pertencer à igreja de Cristo, né? Serviço. Na igreja institucional, caráter de apresentação e impressionar os outros. Na orgânica, centrado na formação, confere poder a todos. Bom. O serviço é ajudar uns aos outros, né? Na Adoração Livre é assim que a gente trabalha. A gente serve uns aos outros. Missão. Nas igrejas institucionais, enviar missionários especiais. Na orgânica, a igreja envia a si própria como unidade multiplicável. A nossa missão é semear o evangelho, seja onde for. Óbvio que existe uma capacitação quando a gente entende nossas limitações, como pregar, como levar o evangelho, mas onde formos a gente leva o evangelho, a doutrina. É mais ou menos isso. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. Espero ter orientado vocês sobre terra plana, igreja orgânica, etc. E é isso. Então, eu volto na segunda-feira com um texto novo no blog. Terça-feira tem uma plataforma, né? Estamos aí em reta final da primeira temporada, que foi ótimo demais. E na próxima quinta-feira, mais um Teólogo de Quinta. Fique sempre atualizado aí no nosso Instagram, Facebook, nosso blog, que sempre sai coisa nova aí e você pode estar conferindo, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Tamo junto e até a próxima. Fui!